as histórias do mar para aqueles que vêm navegar. E aos jovens dizemos: cuidado, rapaz, a sereia vai te enfeitiçar.